agora declarar: nunca mais eu vou chorar. Vou enfrentar o gigante, vou encarar o perigo. Nessa Deus está comigo, Ele vitória garante. Em nome de Jesus não vou temer, vou lutar pra vencer, resgatar os meus sonhos. O vento forte pode até soprar, mas na minha frente Ele está. Cada dia eu consagro e oro mais. Se Deus tá permitindo eu ser provado assim, alguma coisa grande Ele tem pra mim. Por isso decidi desafiar o gigante. Eu desafio o gigante. Eu desafio o gigante. Eu vou lutar com a minha espada e a mesma pedra de Davi. Desafio gigante, eu desafio gigante. Quem está com ele não é maior do que está em mim. Não vou temer, vou lutar pra vencer, resgatar os meus sonhos. O vento forte pode até soprar, mas na minha frente Ele está. Cada dia eu consagro e oro mais. Se Deus tá permitindo eu ser provado assim, alguma coisa grande Ele tem pra mim. Por isso decidi desafiar o gigante. Eu desafio o gigante. Eu desafio o gigante. Eu vou lutar com a minha espada e a mesma pedra de Davi. Eu desafio o gigante. Eu desafio o gigante. Quem está com ele não é maior do que está em mim. Se você está na prova, tem que acreditar. Deus capacitou e vai te exaltar. Cada luta é uma experiência, uma nova conquista. Você não está sozinho nessa caminhada. Deus ordenou anjos para a sua guarda. Faça como eu fiz, desafiei o gigante. Eu desafio o gigante. Eu desafio o gigante. Eu vou lutar com a minha espada e a mesma pedra de Davi. Eu desafio o gigante. Eu desafio o gigante. Quem está com ele não é maior do que está em mim. Eu desafio o gigante. Eu vou lutar com a minha espada e a mesma pedra de Davi. Eu desafio o gigante. Eu desafio o gigante. Quem está com ele não é maior do que está em mim. Quem está com ele não é maior do que está em mim.